tornar seu próprio satélite. Andando por cima da Terra, conquistando seu próprio espaço, é onde você pode estar agora. Seu próprio espaço é onde você pode estar agora.